jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. Hoje, 14 de maio, uma quinta-feira do ano de 2020. Nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 18, que fala da promessa de Jesus de que ele iria para o lado, para junto de Deus Pai, mas não nos deixaria órfão, porque ele nos deixaria o Espírito Santo. O Espírito Santo. E essa é uma doutrina muito importante. Muito importante para o cristão. Para o cristão, nós percebemos que em determinados ambientes há exagero, e em outros ambientes há uma verdadeira, como que eu posso dizer para não ofender, uma verdadeira falta de valorização da pessoa do Espírito Santo, da pessoa. E é importante nós, ao falarmos do Espírito Santo, sempre vincular com esta palavra, pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa? A pessoa tem emoção, a pessoa pensa, a pessoa tem sentimento. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ele pensa. Como o senhor sabe disso, pastor? É a Bíblia quem relata. É a Bíblia. Se nós cremos na Bíblia, nós temos que crer nisso. Então, toda vez que nós formos nos relacionarmos com o Espírito Santo, nós temos que lembrar que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que nós podemos ofendê-lo, que nós podemos magoá-lo, mas que também nós podemos agradá-lo, nós podemos ouvi-lo, podemos ter um bom relacionamento. Eu não sei se quando você tem relacionamento com uma pessoa que é amiga, se você fica pulando, caindo, gritando, eu não sei se você age assim. Eu não imagino. Eu junto ao meu melhor amigo, pulando, gritando, caindo no chão, rolando. Eu não imagino isso. Eu também não me imagino na presença de um amigo, eu indiferente. Indiferente, sem conversar, sem dar atenção a ele. Eu não imagino. Eu normalmente quando estou junto a um amigo, eu procuro dar atenção, conversar, né? Eu procuro, não fico pulando, gritando, esperneando. Não fico, não. É só para refletir. É uma pessoa. Ele está aqui nesse tempo fazendo o ministério que era de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cumpriu o ministério terreno dele e subiu aos céus. E a gente vai aprender nesta perícope que ele falou que ia, mas que ele não nos iria deixar órfãos, que ele deixaria o Espírito Santo, que é ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você estivesse na presença de Jesus Cristo, vivendo lá no século 30, 31, quando ele estava no auge, né, do ministério dele terreno, você ao vê-lo cairia no chão e ficaria pulando, gritando, berrando? Você faria isso? Não. E por que que faz com o Espírito Santo? Ou se você, naquela mesma situação, naquela época, você visse o Jesus Cristo, você ficaria indiferente? Não daria atenção para ele? Então por que que você é indiferente com relação ao Espírito Santo? Não é difícil, pessoal. Entre umas coisas na igreja, na religião, que não vem para somar, no meu entendimento. Não vem para somar. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Então nós temos que entender isso. Vamos para o texto. João 14, 16. Nós vamos estar meditando utilizando a Bíblia na versão Nova Versão Internacional. Então começa assim, texto bíblico. Jesus falando: e eu pedirei ao Pai, ao Deus Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Outro conselheiro. No grego, koine, parakletos. Parakletos. Alguém chamado para estar ao lado, convocado para ajudar, né? Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, um advogado, né? Então, um ajudador, um assistente. O Espírito Santo é tudo isso. O Espírito Santo é tudo isso. Então fala, Jesus falando: eu pedirei a Deus e ele lhes dará outro conselheiro. Por que outro? Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha essa função, ele fazia isso também. Também. Então ele falou assim: olha, eu vou para o céu, mas vocês, fica tranquilo. Deus dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Para sempre. Por que para sempre? Porque no Antigo Testamento, esse mesmo conselheiro, que é o Espírito Santo, ele esteve com Sansão, mas não foi para sempre. Ele esteve com Davi, mas não foi para sempre. Ele esteve com Elias e tantos outros heróis bíblicos no Antigo Testamento, mas não era para sempre. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre um escolhido de Deus para fazer determinado ministério, determinado serviço, determinada ação. Terminado aquilo, o Espírito Santo recolhia. Há um salmo muito famoso de Davi que ele fala isso: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Agora, para nós que somos da nova aliança, o Espírito Santo, ele, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso lugar, quando nós aceitamos que Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós para sempre. Para sempre. Então, Jesus, ele estava prestes a deixar os discípulos, mas disse, afirmou a eles que permaneceria com eles. Que ele permaneceria com eles. Mas como que poderia ser isso? Através do Conselador. Através do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. E que viria para ficar no lugar de Jesus, cuidando dos discípulos e dirigindo-os. E dirigindo. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é o poder regenerador que veio sobre os discípulos antes da ascensão de Jesus, Atos 20:22. E depois foi derramado sobre todos os crentes no Pentecostes, Atos 2. Logo depois que Jesus subiu aos céus. O Espírito Santo, amados, é a própria presença de Deus conosco e com todos os cristãos. Ele, o Espírito Santo, nos ajuda a cooperação no processo de santificação, a viver conforme a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda. E a edificar a igreja de Cristo na terra. Edificar a igreja de Cristo na terra. Ele é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso técnico, o nosso advogado. Pela fé, nós podemos encher-nos do poder do Espírito Santo a cada dia. De que forma, pastor? Primeiro que é pela fé, praticando um relacionamento próximo, através da oração, que é um diálogo, através do estudo da palavra e da aplicação daquilo que ele nos ensina. O Espírito Santo é uma pessoa poderosa de Deus, que está ao nosso lado, trabalhando conosco e por nós. Irmãos, que maravilha! Que maravilha! Que maravilha saber que o mesmo Espírito Santo que esteve com Davi é o mesmo que está conosco. Não há outro Espírito Santo, é único. O mesmo Espírito Santo que esteve com Sansão, ele está conosco. Agora você vai cair de costa. O mesmo Espírito Santo que habitou Jesus Cristo quando foi batizado no Jordão é o mesmo que está conosco. É o mesmo. Não existe vários Espíritos Santos, é o mesmo. Que está com cada cristão. Que está com cada cristão, cada um daqueles que reconhece Jesus como seu Salvador. Então, quando você estiver passando pela prova, você não vai estar sozinho. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, porque hoje o ministério terreno aqui na terra é do Espírito Santo, o Consolador. Jesus está nos céus, ao lado de Deus Pai. Então, quando você estiver na prova, você não está sozinho, porque o Espírito Santo está contigo. Quando você está fazendo o arroz, o feijão, você não está sozinho, porque o Espírito Santo está contigo. Quando você está se dirigindo ao trabalho, ou durante o trabalho, você não está sozinho, o Espírito Santo está contigo. Quando você vai dormir, quando você está dormindo, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Então, se você tiver essa consciência, não for indiferente a Ele, se você reconhecer que Ele está contigo 24 horas por dia, se você não for daqueles que imagina que só está, quando está na presença do Espírito, fica pulando, gritando. Se você ver o Espírito Santo com uma pessoa que está contigo 24 horas por dia, você é mais do que vencedor, irmão. Você é mais do que vencedor, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu. E o Espírito Santo é Deus. E não vai perder conosco. Agora, é do jeito dele, né? Sempre é do jeito dele. Mas essa fé, esta confiança, ela é muito importante. Ela é muito importante. O Espírito Santo é muito importante. Olha, o Espírito Santo, ele é o nosso sustentador. Não importa a situação que nós estejamos enfrentando ou que venhamos a enfrentar, não importa, nós não estamos mais sozinhos. Que maravilha, né? Que maravilha saber que não estamos mais sozinhos. 17. O Espírito da Verdade. Quem é verdade? Quem é verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Não vê. O mundo vive pelo que vê. Então o mundo não pode recebê-lo, porque ele é espírito. O mundo não pode recebê-lo. E nem o conhece. E nem o conhece. Mas vocês, ou seja, nós, cristãos, vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Que maravilha, né? Lá ele fala que o mundo precisa ver. Aqui ele não fala para nós, ele não fala que nós precisamos ver. Ele fala que nós o conhecemos. Nós temos um relacionamento pessoal com ele. O mundo vive pelo que vê. O cristão vive pelo que crê. Pelo que crê, isso é importante, é muito importante. O cristão que vive em busca de sinais não se converteu ainda. O pseudo-cristão, né, que vive em busca de sinais, ele não se converteu. Nós não precisamos de sinais, nós cremos. Nós cremos que, do jeito que está, é o melhor que Deus quer para nós hoje. Mas que Ele tem um plano melhor. Nós cremos. O Espírito da Verdade. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos que, cumprindo a palavra do Senhor, às vezes saem para evangelizar. É a função nossa evangelizar, levar a palavra do Senhor. Olha o que o mesmo apóstolo João nos fala no capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E foi o que aconteceu. Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Agora, olha, presta atenção, você evangelista. Você que quer ganhar seu filho, seu esposo, sua esposa para Jesus Cristo. Sua mãe, seu empregado. Presta atenção. Versículo 8. Quando Ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo convencerá o mundo da justiça. O Espírito Santo convencerá o mundo do juízo. Não somos nós. Não são argumentos humanos que convencem ninguém do pecado. Não são argumentos humanos que convencem ninguém da verdadeira justiça. Não são argumentos humanos que convencem ninguém de que um dia haverá juízo. Quem é, pastor? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O nosso papel é abrir a boca, falar com humildade, sem acusação. O nosso papel é esclarecer aqueles que têm dúvida. O nosso papel é interceder, orar em favor daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo de fato e de verdade. Esse é o nosso papel. Convencê-lo de que ele está no caminho errado. Convencê-lo de que ele vai sofrer. É o Espírito Santo. Nós não conseguimos convencer ninguém. Não conseguimos. Então nós temos que ter. Nós trabalhamos em cooperação com o Espírito Santo na evangelização, na nossa santificação. Na nossa santificação, Ele fala, nós reconhecemos que estamos errados e mudamos o nosso comportamento. O Espírito Santo fala na santificação, é pessoal. O Espírito Santo fala, nós reconhecemos que estamos errados e nós mudamos o nosso comportamento. Na evangelização, que é levar as boas novas a outros, nós falamos com humildade, com paz, com o intuito de esclarecer. Esclarecer. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo não se alegra quando nós tentamos convencer. Ele não se alegra. Porque nós queremos fazer a função de Deus. Queremos fazer a função do Espírito. Não. Cada um na sua maneira. Então nós temos que esclarecer, nós temos que ser a boca de Deus. Por isso nós temos que conhecer a palavra com humildade. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Ele prossegue explicando, né? João 16, 9. Do pecado. Porque os homens não creem em mim. Da justiça. Porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás já está condenado. Então, amados, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Não pode receber. Agora, quando nós levamos informação, quando nós mostramos mostramos o evangelho vivo, que é a nossa pessoa, o nosso jeito de agir, quando nós não somos pedantes, quando nós respeitamos o tempo, a individualidade do outro, e quando nós intercedemos para o Espírito Santo, ele convence. E aí a pessoa passa a conhecê-lo, e ao conhecê-lo recebe. Tá certo, irmão? Isso é muito importante. Não queira fazer o papel de Deus, convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Versículo 18. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Então ele diz que a gente vai ficar um período com o Espírito Santo, mas que um dia ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Não é isso, irmão? O Espírito Santo, ele nunca nos deixará. Ele nunca nos deixará. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós. É ele que nos ensina. O Espírito Santo nos faz lembrar a palavra de Deus. Lembrar. Mas ele só lembra algo que nós já aprendemos. Então é preciso conhecer a palavra do Senhor, que no momento certo ele nos lembrará. Tem gente que não lê a Bíblia e quer que... Não. Olha, nesse mesmo capítulo, no versículo 26, mas o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, lhes ensinará todas as coisas. É ele que nos ensina. Não é o pastor João, não é o pastor Pedro, o pastor Zé, não é. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Tudo o que eu lhes disse. A Bíblia fala em Lucas 24, 44, que a Bíblia é tudo Jesus Cristo. Então nós só podemos lembrar o que nós aprendemos. Nós temos que aprender a Bíblia, nós temos que ler, estudar, para ser lembrados. Para que o Espírito Santo busque lá na nossa mente, busca lá no nosso raciocínio, na nossa mente, os versículos, vai lembrar. A hora que você vai entrar no pé, lembra de Jesus, quando estava sendo tentado, ele lembrou lá de Deuteronômio, lembrou lá das passagens bíblicas. Mas com certeza ele leu, estudou antes, né? Porque ali era o Jesus homem, né? Era Jesus homem. Esse capítulo é lindo demais, lindo demais, é lindo demais. João 14, 6, é o mesmo capítulo. Olha o que Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A verdade. E a vida. E a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem a Deus, ou seja, ninguém vai para o céu a não ser por mim. Por mim. Ele não falou por nós. Ele estava ali junto com os apóstolos, né? Pedro. São Pedro, São João, São Mateus. Ele estava com todos os santos ali, que eram os apóstolos dele. Ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por nós. É difícil entender isso. É difícil. Só não entende quem nunca leu. Se você ler, é simples demais. Olha, eu sou o caminho, então só tem um caminho. Eu sou a verdade, não está no plural, então só tem uma verdade. E eu sou a vida, só tem uma vida, é a vida em Jesus Cristo. Ninguém, ou seja, ninguém. O que ele quer dizer com ninguém, pastor? Ele quer dizer ninguém. Mas explica ninguém. Não, ele disse ninguém. Mas nem aquele lá que sempre fez o bem, ninguém. Mas nem aquele outro lá que deu, antes de morrer, deu todo o dinheiro para a caridade, ninguém. Mas nem aquele outro lá que... Não, ninguém. vem a Deus a não ser por mim. Por mim. Único, pessoal, por mim, não falou por nós. Não falou por nós. Ele estava reunido lá com os discípulos. Ele não falou por nós. Não, ele falou que é por mim. É por mim. E aí a gente começa, o ser humano ele tem essa mania de burocratizar as coisas, né? De complicar o que é fácil. A gente começa a inventar que para chegar a Deus tem que passar por A, por B, por C, por D, por E, por J. Não. Para chegar a Deus, a gente vai a Jesus Cristo e aí chegaremos a Deus. Mas parece que o ser humano gosta de complicar as coisas. O evangelho é simples demais, veio para facilitar. Veio para facilitar, é simples demais. O Espírito Santo é Ele que nos convence. Agora, Ele só nos convence se nós permitirmos. Como é que é, pastor? É verdade. Não, mas o ser humano consegue resistir ao Espírito Santo de Deus? Consegue? Não, pastor, aí não. Aí, só me desculpar, mas o senhor aí, acho que o senhor tá enganado. Não. O Espírito Santo só nos convence, só convence o ser humano se o ser humano permitir. Se o ser humano permitir, porque nós podemos resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Ele fez todo um relato do Antigo Testamento, todo um relato de como era a salvação agora. E ao final, as pessoas ali o apedrejaram, o mataram, apedrejaram. E o apóstolo Paulo, o maior missionário que a igreja cristã conheceu, estava ali, viu, assistiu. Era Saulo ainda, não havia se convertido. Assistiu Estevão sendo apedrejado. Inclusive segurou a roupa, né, as vestimentas daqueles que apedrejavam Estevão. Aí depois tem toda aquela história que Saulo tem um encontro pessoal com Jesus Cristo e tal. Mas eu estou falando de Estevão. Eu estou falando que o ser humano pode resistir ao Espírito Santo. Então Estevão contou toda a história do Antigo Testamento, toda a revelação do Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. E aí o povo resolveu matá-lo, porque era muita verdade para muita ignorância. E olha o que Estevão fala. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. A frase para encerrar. Sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem ao Espírito Santo. Então, o ser humano resiste sim ao Espírito Santo. Se nós estivermos com o coração aberto, apto, querendo aprender, desejosos de aprender, nós iremos aprender. Mas se resistir, não quero, não vou, então, resiste, irmão. Mas é possível resistir a Deus? É possível. É possível desobedecer a Deus? Adão e Eva não desobedeceram a Deus? Se é possível desobedecer a Deus, é possível resistir. Nós não desobedecemos a Deus em quantas atitudes? Então é possível resistir, sim. É possível existir a Deus. Tá certo, irmãos? É preciso ficarmos atentos a isso. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Glória a Deus. Alguns cristãos não percebem que o Espírito Santo veio no tempo da salvação para viver permanente neles. Tem cristão que não aprendeu, não entende isso. Como que o Espírito Santo Ele habita em mim? Como que é isso? É a afirmação de Jesus Cristo. Paulo falando aos Romanos, Romanos 8:11. E seu Espírito, com E maiúsculo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, mora em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais. Dará vida nesse tempo, porque a Bíblia fala que lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós passamos a ter vida de fato quando o Espírito Santo veio habitar em nós. E também nós podemos entender que é esse mesmo Espírito que irá nos ressuscitar no momento oportuno. No momento oportuno. Hoje ele dá vida porque Jesus é a vida. Então o Espírito Santo vem habitar em nós quando nós o aceitamos. Não é quando tomamos banho na piscina, não, no rio, não. É quando o aceitamos de fato e de verdade, no íntimo, ali no pessoal, quando somos convencidos e nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar. Tomar banho no rio, na piscina, é uma demonstração pública que você não tem mais vergonha do nome de Jesus, que você é cristã. Tá? Então, voltando. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Que habita, não é que vai habitar, é que já habita em vocês. É esse Espírito que já habita em nós, que nos dá vida. A verdadeira vida, que é a vida na presença do Senhor. Isso é a vida com Jesus Cristo. E que depois nos ressuscitará no tempo oportuno também. Mas ele já habita, o Espírito Santo já habita em nós, irmãos. E é preciso ter essa convicção. Por isso que ele nos ensina, nos auxilia, nos ajuda. Nós não estamos mais sozinhos. Foi abandonado pelo Pai, não está mais sozinho. O Pai Celestial, através da pessoa de Cristo, está contigo. Foi abandonado pelo marido, não está mais sozinho. O Espírito Santo está contigo. Foi abandonado pela esposa, não está mais sozinho. O Espírito Santo está contigo. Nós não estamos mais sozinhos. Isso é importante nós entendermos isso. Não importa aonde quer que estejamos, nós não estamos mais sozinhos. E alguns cristãos que percebem, né, que o Espírito Santo veio habitar nele, não entende quem é o Espírito. Não entende. Não entende. Uns falam que é força, outros falam que é poder. Não é nada disso. Não é nada disso. É. Não entende como ele trabalha, como que o Espírito Santo trabalha. Ou porque a sua presença interior é tão significativo. Não entende. Não entende quem é o Espírito, não entende como ele trabalha, não entende por que que a presença dele é tão importante. Irmãos, o Espírito Santo, como eu falei, é uma pessoa. Trate-o com dignidade, com respeito. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Se você crê nisso, se você crê na palavra de Deus, Romanos 8:11, se você crê, você vai se relacionar com esse Espírito Santo, que é uma pessoa. Imagine o seu melhor amigo. Como que você se relaciona com o seu melhor amigo? Com indiferença? Não. Pulando, gritando, berrando na presença dele? Também não. E dialogando, conversando, convivendo, aprendendo. Então o Espírito Santo não é um poder ou uma força. Não é. O Espírito Santo, junto com os outros dois membros da Trindade, que é o Deus Pai e Deus Filho, eles estiveram envolvidos na criação. Por que que nós sabemos isso? Porque em Gênesis 1 e 26 fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, façamos, plural. Plural. Ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Nisso. E na noite antes da crucificação, Jesus nos deu essa promessa de João 14, que que ele iria para o Pai, mas nos deixaria o Consolador. O Consolador. E hoje, devido a essa crucificação, a essa morte na cruz, a ressurreição, a ascensão de Deus Filho para junto de Deus Pai, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso líder, que é o nosso líder, que é o nosso guia, professor e consolador. Hoje o ministério de Deus na terra, nesse tempo, está sob a responsabilidade do Espírito Santo. E a presença dele em nós significa que somos filhos de Deus e que ele cumpriu a sua promessa de estar sempre conosco. Sempre. Tendo essa visão completa do Espírito Santo, sabendo quem ele é, qual é a atribuição dele, qual é a nossa atribuição, é mais fácil viver. Viver esse relacionamento com o Espírito. O Espírito Santo é que nos convence do erro, do pecado, é que nos ensina. O nosso papel é falar, não é convencer ninguém. Não é convencer ninguém. Tá bom, irmãos? Tá bom? Eu não sei se você pensa assim, se pensa diferente, mas eu convido a que você leia o capítulo 14 de João, do Evangelho de João, capítulo 14 inteiro, com calma. E se for possível, com mais de uma versão, procura ler a versão Viva, né, que é uma versão mais fácil de entender. Mas se não tiver, leia na sua própria Bíblia, todo o capítulo 14. Você vai ver que maravilha, que maravilha. Eu não sei se você sofre no corpo, sofre na alma ou nos relacionamentos, mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por essas palavras, essas promessas que foram cumpridas. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. Agradecemos, Senhor, a presença do Santo Espírito, que nos convence do erro, do pecado, que nos capacita a suportar cada batalha, que nos capacita a enfrentar as circunstâncias adversas, que nos dá esperança, alegria, que nos conforta. Pai, eu peço por aqueles que sofrem no corpo, Pai, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde física, nos membros, nos órgãos. Dê mais um tempo de vida, restabeleça a saúde deste, para que ele venha ter contigo o relacionamento pessoal, conhecer mais do Senhor aqui nesse tempo, Pai, que venha com o Senhor de fato e de verdade, no encontro pessoal, no relacionamento pessoal, sem exagero, sem omissão, mas no relacionamento de amigo. O Senhor nos deu a oportunidade de o chamarmos de Pai, Abba, Pai. Obrigado, meu Deus. Mas que não seja feito conforme a nossa vontade. Pai, pedimos também por aquele que sofre na alma, nesse tempo de pandemia, de notícias negativas, notícias ruins, onde muitos parecem, e outros com certeza, não sabem que o Senhor está sob controle de tudo. O Senhor tem o controle de tudo, Pai, nós agradecemos a Ti por isso. Pai, traga esperança para aquela alma que não tem esperança. Traga, Senhor meu Deus, alegria, Senhor meu Deus, confiança para aquela que não tem confiança. Use o Espírito Santo para tocar no coração daqueles que ainda não te conheceram, Pai. Nós intercedemos por aquelas vidas, oh Pai, que sofrem na alma por não te conhecer. Pai, entra com providência através da pessoa do Santo Espírito. Santo Espírito, toca esse coração, abre essa mente para ouvir de Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Pai, pedimos também para que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos. Autoridades, cidadãos, cidadãos e autoridades. Que a paz, o conhecimento, o Santo Espírito possa estar permeando cada um desse relacionamento. Também na família, Pai, papai, mamãe, pais e filhos, que haja harmonia, que o Santo Espírito possa fazer morada nesse lar, trazendo paz, alegria, confiança, sossego, um ambiente de paz, que todos os temores, todas as tristezas, todas as nuvens pesadas possam ser dissipadas agora em nome de Jesus. Nós cremos na ação poderosa do Santo Espírito. Espírito. Nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa, que Ele está conosco. E se Ele está conosco, o inimigo não pode nos alcançar. O Espírito Santo é conosco. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que viver essa convicção que o Senhor é conosco. Pai, esteja abençoando cada relacionamento na sociedade, nos hospitais, no trânsito, nos comércios, em todos os ambientes, Pai, porque o Senhor está no controle de tudo. Nós pedimos especialmente por aqueles que são da casa, Senhor Deus, por aqueles que são irmãos na fé, por aqueles que já reconheceram o Senhor como Salvador. É por isso que nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém.